sable, balançable. Eu nasci numa terra com água a brotar, corrente, ventos a soprar. Diante do horizonte brinquei e cresci, já não há viva alma por aqui. Deixei saudades e na volta traz. esta imensidão que me consola e que me consome. Ai, ai, ai, paixão. Já o amor que morreu. Choro o amor que morreu. Obrigado por nada. Doces almas de poetas. Doces lábios de traição. Dono da minha razão. Foi só um, foste tu, hoje sei, foi. final meu amor foi só um rosto tu, hoje sem rosto. Numa noite ao luar. música portuguesa, portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Quero ser papel ao vento, sempre a voar, sem nunca te encontrar. Se estou sem ti, tudo é um vazio. Este frio, frio que não passa. Tu és o meu porto, motivo para voltar. Somos um do outro, feitos para amar. Por ti, que o amor acontece. tijd is een feit, hoe kun je tijd? Canal 2 da Antena Web. Olha que os teus olhos Um cruzeiro.

nada. É que rai, é que mãe, és tu. Oh mãe, a que eu moço bater-me. Devo volta a ver da vida. E tu não dizes nada. E já tens a pena. Tu fostes embora, é nunca Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Paixão. fim, adeus. Diz teu coração, olhar pra trás, pra quê? Se tudo acabou, não posso dividir você, nem quero esse fim. Tiraste-me o véu e eu senti que o céu desmoronou. É melhor assim. Vou chorar e ser feliz. É melhor assim. E da tristeza me stay.